quantas vezes te leu nesta semana. Essa história é contada assim por cima. A verdade não rima, a verdade não rima, a verdade. Cidade maravilhosa que hoje em dia já não dorme em paz. Já não dorme em paz. Não só dia me afeta daqueles que eu já não vejo mais. Já não vejo mais. As cicatrizes no meu corpo não me deixam ser o mesmo. Isso dói demais. Cê é mais um preto agonizando na calçada. Pra eles tanto faz, pra eles tanto faz. Quanto você paga pra ficar tranquilo? Atrás do muro do seu condomínio. Não é operação se for homicídio. Ninguém se comanda, isso mexe comigo. É foda e complicado tu achar normal de não ter família preta no seu edifício. Vidas negras importam, ignoram isso. Parte do problema é tu ser omisso. E aí, ó. Quantas vezes se leu nessa semana? Essa história é contada assim por cima. A verdade não rima, a verdade não rima, a verdade não rima, a verdade não rima, a verdade não rima, a verdade não rima, a verdade não rima, a verdade. Yeah. Eu vi a polícia matá-la, se foi mais um. Mas para o seu santo não era qualquer um. Situação comum, só mais um que some. Pra família dele, ele tinha nome. Tá, histórias que vão, histórias que vêm. Ninguém é capaz de deixar ninguém. Porque marcas e memórias alimentam a rima. Tempestade passa, a verdade fica. Então, quem foi que disse que será verdade? Que violência sabe, bom é crueldade. Espalhou mentiras, foge pra Miami. Dinheiro pra eles, pra gente migalhas. Se esconde atrás de suas santidades. São esses seus heróis, um bando de covardes. A mentira deles não serve pra mim. De onde saiu essa gente ruim? Quantas vezes